Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje é sexta-feira, 28 de maio de 2010. Ora bem, minha voz hoje à tarde estava assim muito fraquinha, mas hoje já está mais recomposta, ou agora já está mais recomposta. Vamos lá ver até quando é que isto se aguenta, mas enfim, bom. Vamos nesta emissão trazer os principais hits de dança da década de 1990, como aliás já tem vindo a ser costume aqui nestas emissões do Musicália. E vamos começar com uma música em grande, esta música é fenomenal. Scatman's World, de Scatman John, vai abrir esta emissão. Depois os Rednecks e ainda a voz fantástica de Audricia McMillan, o tema Fly Away Come Here. Três musiquinhas que fizeram muito sucesso na década de 1990 e que nós vamos trazer aqui novamente à antena. Começa agora mais uma edição de Musicália. Scatman's World. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Get out and been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás. Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Na voz dos Groove Armada, vou encerrar a emissão de hoje do Musicalia. São, ou melhor, foram dois temas de muito sucesso na década de 1990 e vamos então encerrar em grande o programa de hoje. Eu estarei de volta na próxima terça-feira nestas emissões do Musicalia com esta energia, com este ritmo e com este género musical, só de hoje a 8 dias. De outras formas, cá estarei para lhe trazer muita música. Já sabem que a seguir há Planeta Rock aqui na Rádio Antena Web. Até terça-feira. Fiquem bem, um forte abraço.